Para o desespero e delírio da concorrência, ela chegou. Vem de mala aberta, vem de mala aberta. Aqui está a Saveiro Saliente. Veja e sinta a pressão. Testando agudos. Testando médios. E agora testando os graves. O grave tá bem forte, tá bem forte. O grave tá bem forte, tá bem forte. Se ligar nessa parada, Esta é a Saveiro Saliente, projetada pela loja Ale Sound. O homem é bom, o homem é espetacular. Tocando todas as frequências com a mesma qualidade e pressão. Equipada com o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. Você está diante da Saveiro Saliente. Vamos lá, DJ Breno Mix. Bota a saliente no mil grau, meu DJ. Dale, DJ Mariano! Manda 007. A saliente chegou. A putaria vai rolar. Bonito. Que bonito, hein? Que cena. Saliente, o som automotivo que bota no 14 sempre. Banda Capricho. Espera, não é o que você...

menino nascente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, não se vê por aí. A safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Não se vê por aí, não se vê por aí, snap do Nel, não se vê por aí. A safada, na hora de ganhar madeirada, a Paulinha meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Aí Lucas, não se vê por aí, não se vê por aí, não se vê por aí. Toca metal, vai! Automotiva da Maria. Vamos lá, Saveiro Saliente. Aqui sim o sistema é bruto. Bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Você tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol. Pode vir, que a menina tá preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência vai

para avião. Toma antes calvície, você vai tirando onda. Toma no corona e as novinhas tudo louco. Toma antes calvície. E olha o paredão. Jonas esticado. Meu parceiro cheio de avião. Avisa pra galera que eu já comecei. Acabei de chegar depois das seis. Vou bebo louco, mas eu tô largado. Finalha de domingo e vem pra fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Eu já mandei limpar a piscina. Olha, cadê o paredão? A galera na pressão. Eu tenho vida melhor, mas não presta não. Os play vai tirando onda. Tô tomando cola e a sozinha dando louco. Toma no escopim. Os play vai tirando onda. Tô tomando cola e a sozinha dando louco. Toma no escopim. Chega avião tirando onda. Tomando cola e a sozinha dando louco. Toma no escopim, você vai tirando onda. Toma no corona, Jonas esticado. E o Eva dos Sóis. E quer ouvir? É avião. Sim, você fez. Esse é bom. Carioca CDs. Carioca é o cara, viu? É o cara do verbo. Vai, meu avião, vai. Xandinho. E os playboy tirando onda. E a sovinha tudo louco. Ixi. Olha os playboy tirando onda. Tomando corona e a sovinha tudo doido. Saveiro Saliente. Projetada pela loja Alê Sound. Quem tá solteiro aí? Quem tá solteiro? Comecei a namorar só pra tentar me consertar, CCG. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Diz! Meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Ô, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Ô, meus amigos, voltei, eu tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei, tava ficando doido. Bora beber, que eu tô solteiro de novo. Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebendo cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo não. É melhor mexer com o fígado do que com o coração. Meus amigos, voltei, tava ficando doido. Eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Eu tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Tava ficando doido. Bora beber que eu tô solteiro de novo. Chefe é chefe, né, pai? Esta é a Saveiro Saliente, tocando todas as frequências com a mesma qualidade e pressão. Esse é o gritinho da galera do avião. Ai. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Mas amiguinha puxadinha é bom demais. Meto com as amiguinha puxadinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando os doidinhos da logada, elas me dão. Ela, ai, ela grita, eu vou passando, é sim. Mas ela grita, ai, ui, elas gritam, ui, ai. Bora, magrinha, família, vai, vai. E comentou com as amiguinha puxadinha é bom demais. Chefe é chefe, né, pá? Chefe é chefe. E quando me vê passando a doidinha, vai logo atrás. Bora, Renato, bloca roxo, vai. É como tu faz amiguinha, puxadinha, bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? É, não é, querosinho? O menino vem logo atrás. Swing não, se amostrando. como eu tô com as amiguinhas, com Xandinha morena. Eu tô com as amiguinhas, com Xandinha, é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me rebaçando, ela beija. Mas elas gritam, elas gritam. Quando me rebaçando, você. Mas elas gritam, ai, fui. Fala, Bruno da Madeireira, vem, vem. E como eu tô com as magrinhas, com Xandinha, é bom demais. Chefe, chefe, é pai, chefe, é chefe. Vai como eu tô com as amiguinhas do Xandinha, bom demais. Chefe é chefe, é pai, chefe é chefe, é pai. Quando me vê passando, o Xandinho vai logo atrás. Eita, Biel. Eita. Lucas Braga, eu tô aqui só passando o tempo, mas o chefe é você. Leve é show. Como eu tô com suas primas, com Xandinha, é bom demais. Eu tô com as amiguinhas, com Xandinha, é bom demais. É bom demais, é bom demais. Quando me vem passando, o grangeiro vem atrás. Mas elas gritam, ah, ah, ah, ah, ui, ui. Quando me vem passando, bora tambor. Elas gritam, ai, ui. Vai, aca! E como eu tô com as amiguinhas, com Xandinha, é bom demais. Chepe, chepe, é pai, chepe, chepe. E quando me vem passando, as meninas vai logo atrás. Chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, chefe, pai, pai. Tô com as amiguinhas, puxadinha, bom demais. Chefe, chefe, né, pai? Chefe, chefe, né, pai? Agora o Pino, chefe, é você. Fala, Valdinho. Quando me vem passando, é avião. Alô, Pacheca. Você não é chefe, não, você é patrão. Rancho do Pacheca. Saveiro Saliente, equipada com o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Eu curti, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você parar de besteira, só pra você parar de falar. Eu tô no e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Se quiser brigar, levante as mãos, fala aqui, ó. Fala aqui. E hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. E hoje eu tô sem paciência. Safadão de Belém, então fique. Giovanni Lemos, Wesley Zero de Castanhal, muito obrigado. Conectados no Safadão. Raiz e Sandra, Adriano, beijo grande. Pipis, eu bebi. Se duvidar, eu bebo de novo. Que bebi foi pouco, então não venha me amolar. Eu curti, se duvidar, eu bebo de novo. Só pra você parar de besteira, Bruna, Cris. Okay. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô e não em uma prisão. Se quiser brigar, pode se estressar. Calinas, vá falar aqui com a minha mão. Então fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem passe. Com a mão pra cima sempre fica mais bonito, Salinas. Aqui, ó. Vá, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Passa Felipe. Você está diante da Saveiro Saliente. Repertório novo. Olha o B12! só no último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que ela gosta, hoje eu tô marrento demais. Os meus sagazes é o que te satisfaz. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Vou fazer ela sentir prazer da linguada nesse contai. Mas um gostinho de quero mais. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Eu dei um lance nela hoje, hoje tô querendo mais. Várias sanadinhas, o contatinho do pai. Várias sanadinhas, o contatinho do pai. Várias sanadinhas, o contatinho do Chico. Chico, sanadinhas, o contatinho do pai. Ensaiando. Vidro fumê, rolando vários backs. Só no último volume, escutando Felipe Red. Do jeito que elas gostam, eu tô marrendo demais. Os meus sagaz, é o que te satisfaz. É várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Eu dei um lance nela onde me ligo querendo mais. É tu deixar com gostinho de quero mais. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Eu dei um lance nela onde me ligou querendo mais. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Várias danadinhas do contatinho do pai. Repertório novo. Vamos lá, DJ Breno Mix. Bota a saliente no mil grau, meu DJ. É o que, São Luís? É o que, São Luís? É pá, é prancha, é pá, separa, tá ligado? A rocha, cadê tu, Jezinho? Aê, salsichão, Consuelito! Quando eu entro na pista, o gato treme no prédio, cavalo, quarto de milha, somzão na caminhona. Depois com a mulherada, cachaça tá na canela. E pro meu caminhão eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela, fazer amor com ela. E pro meu caminhão eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela, fazer amor com ela. E o barraca grita, vem que o boi tá na cancela. Aê, meu cavalo, luz, pá! Meu cavalo é chico, capa louca, mansinho, abriu na faixa, é prancha. Sabe aí eu lembro quando abre, é pá, é prancha, é pá, separa, tá ligado? O meu cavalo é chico, capa louca, olha mansinho, abriu na faixa, é prancha, é ligado. Sabe aí eu lembro quando abre, é pá, é prancha, é pá, separa, tá ligado? E maneiras. Nayane Rodrigues, a melhor lingerie do Brasil. Quando eu entro na pista, o gato tremido. Cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhonete. Depois com uma mulherada, cachaça tá na candela. Pro meu caminhão, eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela. Pro meu caminhão, eu arrasto a mais bela pra fazer amor com ela. Fazer amor com ela. E o batisteira grita, vem que o boi tá na cancela. Aê, meu cavalo. O meu cavalo é chilo, capa louca, mansinho, abriu na faixa. Sabe aí o livro quando abre? É pá, é prancha, é pá, separa, tá ligado? O meu cavalo é chilo, capa louca, mansinho, abriu, Diogão, Diogão. Sabe aí o livro quando abre? É pá, é prancha, é pá, separa, tá ligado? A

Maré do Safadão, Mara, um beijo. Vai, Neguinho! Vai, Loquetinha, vai, meu filho! Era da VIP São Luís! Alegria Produções, mais FM! Despertador tocou, cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia. Na hora do café, cadê minha mulher? E os desejos de cor, sabia? Eu tenho que trabalhar, tá difícil, cobra tá pinta, é pior. Ao se pôr do sol, ela esperava um sorriso estampado na cara. Hoje o dia tá passando, a saudade apertando. Ah, se as paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contasse todas as noites de amor que eu vivi com você. Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse você aqui pra eu conseguir dormir. Vem, Beg, vem, Beg. Ai, safadão. Produção e mixagens DJ Mariano. DJ Mariano, o showman do som automotivo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, meu Deus, por mais este sonho realizado.